contato próximo a gente aqui cerca de uns 1000 pés abaixo. Gente, o hotel está calmo. Quando autorizado, solicita prosseguir na descida do Delta Oscalfa. Delta Oscalfa, deixa para 3 mil pés. Para 3 mil Delta Oscalfa. Estabilizado com o 964. Bono 964, completa o sinal do procedimento LS X-Ray, chame a torre na frequência 118.95. 118.95, uma boa tarde. Torre Salvador, boa tarde, Bono 964, passou Duna. Para 2 mil pés, autorizado ILS X-Ray da Pistão no zero, reporte estabilizado. Para 2 mil pés, autorizado ILS X-Ray da 1 no zero, formará estabilizado, Delta Oscar Alfa. Rodou, passageiro 2230, para o táxi com 75 a bordo, 4 horas e 30, Alberto Salvador. Apenas autonomia alternativa, por gentileza. 4 horas e 30 e a alternativa é Salvador. Segue via Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, torre 1895, QNH 1099. Índia e Alfa, ponto de espera 3295, passarei do 2230. Avistado desde 2310. Ok, então melhorou bem aí o teto. Está autorizado o pouso, pista 1-0, vento 1-60 graus, 1-0 mais. Sim, tinha autorizado o pouso com o 964. Salvador, está 3560 com a Whisky. Então 3560, acione identificação via chegada mar e desça para o nível de voo 050, ajuste no 019. Via para o 050 no 099. Se tiver possibilidade, vai estar. 3560, mantenha o perfil da chegada. Romeu Delta Oscar Alfa, complete com curva à direita na proa 140. Curva à direita 140, Delta Oscar Alfa. Copia, 278. Salvador para Serra Brava, Uniforme Fox. 170 via Zulu 9, segue conforme. Decola da 10, primeira curva à esquerda, saída Momo, transição Frotin. 1208 controle, acione 5136 no transponder. Para Paulo Afonso, decola da 10, curva esquerda, Pomo, então soltinho, Zulu 9, aerovia 208, controle 5136, transponder 2278. Aliás, chamei para pushback acionamento. Para. 0, táxi direita, chama 1219, senhor. 1219, boa, 964. Paulo Salvador, o voo 1964, descante. Paulo Salvador, o voo 1964, descante. Visor 230, linha de decolagem, pista no 0, vento 160 graus, 109. Eu de decolagem, patrulha 2-2-3. Salve, Salvador. Utilizou a parra meu delta, acho que era alfa, não, 1-0. Romeu Delta, Oscar Alfa, complete o final do procedimento, LS X-Ray, chame torre em 1-1-8, decimal 9. 8-9-5, Delta, Oscar Alfa. 4, Alfa Juliette, portão 7. Alfa Juliette, portão 7, 1-9-4. Sou Salvador, bom dia, é o Papa Romeu Delta, Oscar Alfa. Delta Oscar Alfa, continua a aproximação, informe o vistão, final 0. Está listando, final, trem fixo. É, confirma por gentileza o vento para o Delta Oscar Alfa. Vento 1-70 graus, 1-09. Graças, Delta Oscar Alfa. Passarido 2-2-3-0, decola 0-2, chama o controle 1-2-0, decimal 8. 2-0-8, obrigado, 2-2-3-0. Oi, Salvador, é possível daqui, da presente, o... É o Pascal para modificar e aproximar para 1-7? Afirmo, aceito o cancelamento de todo o plano, modificação 03, chame na final da 1-7. Grato, chamará na final da 1-7, Delta Oscar. Zero, contato radar na decolagem, suba via sai da árvore para o nível de voo 180. Via árvore, 180, 2230. Posição de circular para 1-7? Negativo, então vamos ter que prosseguir então, Delta Oscar Alfa. O procedimento é o mesmo, é só simplesmente os termos, né, que são modificados, porque com a operação para o instrumento, aí não é possível cancelamento devido à operação não ser visual, mas tecnicamente funciona do mesmo jeito, circula para 17. Ah, então tá tranquilo, então tá prosseguindo aqui para o 7, porque tá completamente visual aqui no setor, já tá dando uma base aqui pela direita já, o Delta Oscar Alfa. Afirma então, circula pela 1-7 e informa na final. Circula pela 1-7 e vai informar na final, Delta Oscar Alfa. Salvador, chamando a Cris, você está confirmando a chamada prevista para Guarulhos? Ainda da Elia da Morte, mesmo. Da Elia da Morte, grato. Passaria do 2230, vou ir na proa de Alessa, subindo para o nível de voo 180. Alessa, 180, 2230, obrigado. Autorizado, grato, Delta Oscar Alfa. Salvador, boa tarde. Azul 2714. Teste no 4 para Sierra Novembro Bravo Romeu, aguarde, cópia. Aguardando 27 no 4. São 3560, deixa a via para 4000 pés. Retorno, livrando para o pátio 4 e depois Graia. Pago, foi contra o trânsito, estou para livrando, vou para o trânsito. Reconhece o local? Reconhece, já está familiarizado. Ok, autorizado e pode livrar. Prólogo 1256, está na posição 2, que está em estacionamento. 256 no 2, puxa e chame para o táxi. Quanto táxi, no 256. Para o puxa, no 2782. Direção no chame para o táxi, 2782. Chamada 2782. Eu estou de carro paciente até o Grael estacionar a frequência livre. O 27 no 4 para barreiras, copia? Copia, 27 no 4. Azul barreiras, 160 autorizado. Decola da pista 1-0, primeira curva à esquerda, saída Momo, após segue direto conforme a rota. 1208 controle, acione 54, 1-0 no transponder. Autorizado 160 para barreiras, decola da pista 1-0 com curva à esquerda na saída Momo, após conforme rota. 1208 é o controle, 54, 1-0 é o transponder azul 27 no 4. Correto, chame para pushback acionamento, azul 27 no 4. Vai chamar para posicionamento, 20 no 4. Salvador, Sanamia 3, para Copa 1-3-0-0 Guarulhos. Sanamia 3, 1-5 Guarulhos, 3-6-0 autorizado, via Upesulu 1-0. Decola da pista 1-0, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Motiva, 1-2-0-8 controle, 5-4, 1-3, transponder. Nível, então é o 3-6-0, pela Upesulu 1-0, decola da 10, curva à direita, da El, Leda, Motiva, segue 3. 1208, é o controle de Salvador. 3413, transponder 63. 40 chame para pushback acionamento. Estou pronto, é 3. Para o táxi 61 na borda, 430 alterna, Salvador, o azul 2782. Traz até a saída do pátio 3, o azul 2782. Até a saída do pátio 3, o azul 2782. Prossiga. Você daqui modula para o controle. 102 a bordo. Estou na linha de 316 alternando Fortaleza. 1256, segue táxi via IJ Alpha. O ponto de espera da 10, torre 1, 1895, QNH 1019. IJ Alpha, obrigado, PJ. Azul 2788, segue a nave da Gol via IJ Alpha. No ponto de espera da 10, torre 1, 1895, QNH 1019. Tá, Gol, via IJ Alpha, ponto de espera da 10. 2895, azul 2782. Estabilizou 3560. Complete o sinal do procedimento LS X-Ray, chame a torre na frequência 118.95. 2895. Não, meu Whisky Alpha Bravo. Whisky Alpha Bravo, prossiga. 180, Palmas, autorização, reacionado. Gente, aguarde pra cópia, o Whisky Oscar Bravo apenas confirma o Pátio que se encontra em pista que decola. 107, a pista que decola, Pátio EPCA, Pátio 5. Quem chegou antes desse tipo pra cópia, o Papa Romeu Whisky Oscar Bravo? Ok. E a chegada Mares, deixa para o nível de voo 050, ajuste no 099. Quem seguia a chegada Mares para 050. Google 1964. Torre, boa tarde, Azul 2788. Azul 2788, boa tarde. Azul 2788, mantém o ponto de espera. Whisky Oscar Bravo, confia? Confia. Fala meu Whisky Oscar Bravo, Salvador para Palmas, Serra Bravo, Papai Juliette, 380 nível, via roda do plano. Decola da 107, primeira curva à esquerda, saída Momo, Cogbo, após Cogbo, segue direto primeiro, o ídolo, após sair conforme. Voo 208, controle, 5421 no ultrasponder. Conforme. Palmas do 3280, fala conforme o plano, 57 decolará, uma esquerda, ponta próxima do ídolo. 208, 421, no transporte, com uma roda, tonalidade 4, está o tempo no braço. Está lá para a tonalidade. Cada pena, o primeiro fixo é Momo, Cogbo, a saída Momo, Cogbo, após Cogbo segue DCT conforme a rota. O Papa Romeu Whisky, eu acho que é bravo. Positivo, o Momo, Cogbo, após a primeira saída. Correto, para acionamento táxi decolagem, chame a torre agora em 1895, QNH 1019, bom voo, Papa Romeu Whisky Oscar Bravo. Segunda 256, obrigado. Meia, contato radar na decolagem, suba via saída Puca para o nível de voo 370. Puca 370, vamos 256. Controle de Salvador, papapá, de uma mais foda. Uma foda. Autorizado, chame táxi. Pressa visual com campo, 4 a bordo, acionado 0170. Chama código acionado 0140. 0170. Controle, igual 256, solicita a coroa de Jamo. seu perfil da saída, Gol no 256? Gol no 256. Papapá Lima, Mike Fox, mantém assim condições visuais, confirme mantendo 507. Afirmativo, tá mantendo 507, eu tô final, visual com a onda 7 pra bolo, tá? O azul 2788, autorizado alinhar e manter na 10. Ali manter 10, azul 2788. Mike Fox, confirme o tipo do equipamento. É um helicóptero, Alfa 50. Ô, falou. Boa tarde, Xana 61, 42, Sanatante, aí, autorização Recife. Gente, pra Recife, agora de cópia, o Xana 61, 42. Obrigado. Caixa direita, 1219 só. 219, olha. Corrija, 211, ok, 211. 211, check. Controle, o seu Rio Lima, mais forte, final, no 746. 7 Lima, Mike Fox, está autorizado para o seguinte final da 7, vai pousar em que pátio? 4-4. Ok, fome no solo, vento 1, 70 graus, 1, 2, 9, pista no 7, Mike Fox. Pode no solo, Fox. 260-288-2230, obrigado. 4 Lima, Salvador, boa tarde, eu ajudo 4-1-1-6, quem tem informação aqui, descida, cruza 2-1-0 para 1-7-0. Azul 41, o Romeia, aciona identificação via chegada Mari, deixa para o nível de voo 060, o ajuste 10019. Caidente, via chegada Mari, desce até o 060, o ajuste na terminal 1019, Azul 41, Romeia. Papapá Lima, Papa Mike, prossiga. Vamos ficar de Salvador para ele. Deixa eu ir pra que horas você fez o couro? Para as 1h30, se quiser. O 4-1-1-6 estava com 2-9-0. O 4-1-1-6 reduza para 2-7-0-9. É reduzido para 2-7-0, mas eu faço 1-9-0. Alô, azul 2-7-4, passe 3 para pushback funcionamento. Azul 2-7-4, está autorizado a verificar. Autorizado a chamar para azul 2-7-4. O 1-1-6-4 está presente, pode voar azul, né? O 1-1-6-4, mas tem a precisa chegar. Ok, reduziu para 2-5-0-9, abaixo de uma centena. Ok. Controle, boa tarde, azul 2-7-8-8. O 2788, contato radar na decolagem, suba via saída Momo para o nível de voo 1970. Via Momo, nível 1970, azul 2788. Voo no 256, chame Recife na frequência 12685, alterna no 2545. 2645, 2545, voo no 256. Puta. Confirmando o destino, é CIA ou CIA, estado da CIA aeroporto? CIA, já é com Índia. Terra Índia, Eco Índia. Salvador para Terra Índia, Eco Índia. Decola da pista 17, proa noroeste, 500 pés, 1208, controle caso necessário, acione 0133 no transponder, o papá, papá Lima, papá mais. Ok, Salvador, Felicia, Terra Índia, decola da pista 17, proa noroeste, 500 pés, 1208, chama o controle de Salvador, transponder 0133, Lima, papá mais. Beto, confirma o impacto, se encontra? Tem pessoas a bordo? Zero, 119, autorizado ILS, reposto não estabilizado. PSV, gol 1164. Autorizado a chamar, chamitaxi. Luiz Cabravo vai decolar, a nova instrução é de manter proa de decolagem até passar 4 mil pés, depois iniciar a curva para sair da Momo. Decolagem livre, 1,60 graus, 1,3 nós. Viva volta Mike, ele vai chamar, chamitaxi. Bom dia, Santa 3193, está na posição 4, quem está X-Ray 380, Galeão. Este agora de cópia, estou 3193. Vai. Que Oscar Bravo decola os 24, chama o controle 120, decimal 8. 1208, obrigado. Romeu Whisky Oscar Bravo, contato radar na decolagem, suba via saída Momo para o nível de voo 380. Momo 380, mantendo pro até 4 mil. Romeu Whisky Oscar Bravo, suba no fecho da saída Momo para o 380. 380, Oscar Bravo. O 4196 desça para o nível de voo 050. Desce para o 050, azul 4196. Capa Mike autorizado, decolar, com proa Nordeste. Proa Noroeste, confirmo, vento 180 graus, 109. Proa Noroeste, confirmo, autorizado, decolar, espera de 17 no 4, segue táxi via Engen Alpha, do ponto de espera da 10, torre 1-1895, QNH 10 no 9. Autorizado, pátio Engen Alpha, quando o ponto de espera da 10, torre 1895, azul, 27 no 4. Telemia 3 no 5, após aeronave da Azul liberar a retaguarda, está autorizado pushback no 01, no chame para o táxi. Após o Azul liberar a retaguarda, está autorizado a chamar para o táxi no Telemia 3. O azul 2788. Prossiga azul 2788. A senhorita nos autoriza a voar da presente direto do Paulo Afonso? Azul 2788, mantém o perfil da saída. Ciente, 2788. Vai atingir no 60, voo no 885. No 885, acione identificação e a chegada Bonf e deixa para o nível de voo 050, o ajuste 1019. 19, desce ao 050, voo 1885. Controle Salvador, Alfa Papapá Lima Papa Mike. Alfa Papapá Lima Papa Mike, mantenha-se em condições visuais, 500 pés, reporte no local de pouso. Alfa Manter Sky em continuidade, 106, reportará no final da LC, Olhão Papa Mike. Azul 41, nomeia base TAP, deixa para 3.000 pés, ajuste no 019. Após TAP, desce para 3.000 pés, na 019, Azul 41, nomeia. Utilizando o ILS, o voo 1164. Voo 1164, complete final do procedimento ILS X-Ray, chame torre em 1.18.95. 1895. Azul 4116, forma o tráfego do pré-sede, 12 horas, 10 minutos, 10 milhas, tendo 2.000 pés, um Boeing 738. O Azul 4116, paciente, entrar pegou o notecast, iniciou a redução para 2.00 nós agora, e dentro de mais 5 milhas, iniciou a redução para aproximação. 360, o nível autorizado via rota do plano, decola 1.0, primeira curva à direita, saída da El, Leda e Irume. 1.208 controle, 5.424 transponder. Reduzindo para 1.970 nós. Estou autorizado Galeão, nível 360. Falta do plano de voo, decola da 1.0, curva direita, saída da El, Leda, Irume. 1.208, controle, 5.424, transponder, 3.193. Correto, chamei para feedback acionamento. Fecha a massa 3.193. Fecha dele, bom serviço. Romeu, Whisky, Oscar, Bravo, chame o Centro Recife na frequência 12685, alterna 12545. Confirmando a frequência 12685. E Romeu, 12085, secundário 12545. 2545 a secundário, obrigado. Autorizado Leão e Mateus 2714. Está estabilizado. O 4116 completa o final do procedimento LS X-Ray, chame a torre na frequência 1.18.95. Reta o ILS com a torre agora em 1.19.95. 1.18.95. 116, obrigado, uma boa. Para o taxi, o CNR 6325, está com 1.70 a bordo, 5 horas de autonomia, Fernando Galeão. Segue taxi via Engine Alpha, no ponto de espera da 1.0, torre 1.1895, querendo a 1.0 no 9. 19, Engine Alpha, ponto de espera de 1.895, CNR 6325, boa tarde. 4, Solos 3-2, táxi direita, chama 219, Solo. Direita 219. Como é o gol 964, livrando, boa. Só aí, o azul 4-1-1-1, é confirmar, a pista permanece molhada? Ainda tá um pouco molhada, pista úmida. Excelente, obrigado. Azul 27 no 4, líder decolar, vento 160 graus, 129. Autorizado a decolar, azul 27 no 4. O gol 964. É 121 no 1, aqui é o 21. 21, obrigado. O gol 164, boa. 164, segue Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, sua Juliette. Será 2526, copia Brasília? Brasília. Salvador, Brasília, 360, nível autorizado, via Ampers, Lulu 17. Decola 10, primeira curva à direita, saída Arbor, Elefa. 1208, controle, 5166 no transponder. 0256, saída Arbor, Elefa, com curva à direita, da Rota Zero. Câmara após o colagem, 12018, e o transponder, 1166. Baeto, acione e chame para o táxi, o Força Aérea 2526. Quatro, controlando 20, decima 8. 208, azul 27, 14. Obrigado, boa tarde. Torre, boa tarde, o Xariano é 305, ponte 0 da 10, pronto, visual com o azul na final. Ciente, mantém a posição, o Xariano é 315. Vai, mantém. Número 64, Juliette, portão 7. Juliette, 7. Controle, azul 2714. Azul 2714, contato radar na decolagem, suba via saída Momo para o nível de voo 160. Via saída Momo, nível 160, azul 2714. Voo. O 966, aciona identificação via chegada a mar e desça para o nível de voo 050, ajuste no 019. 050, via chegada a mar, 1 885, após pelo, desça para 2 mil pés, autorizado o procedimento LSX-Way, reporte estabilizado. Ok, após pelo está autorizado, então a aproximação é reportamento estabilizado, 1 885. Trombo no meio, salas 3, 5, direita 1211 no salão. Boa. 1885, após pela autorizada final do procedimento LSX-Way. Ok, autorizada final então, 885. Solo, boa, azul, livrando a foto. 1416, segue Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, Juliette. No 5 Chanel, autorizado decolar a pista 10, vento 170 graus, 129. Iniciando na 10, Chanel é a 3 na 5. Gente, mantém a linha do litoral, 500 pés, o Mike Romeo Alfa, informa que não recebe seu modo de charge, chega equipamento. Reporte por aqui. Da... 63, 15, decola os 38, chama o controle no 20, decimal 8. 208, boa tarde, Oxanerra, 63, 15. Sinal 63, 15, contato radar na decolagem, suba via saída da EL para o nível de voo 360. Sobe via da EL para o 360, Xenia 63, estabilizei LS885. Bono 885, complete o sinal do procedimento ILS X-Ray, chame a torre na frequência 118.95. 895, grato. E Salvador, Gol 1885, boa tarde. Gol 1885, já tem pouso autorizado, pistão 1-0, vento 1-70 graus, variando de 1-0 a 1-5 nós, pista úmida. Ok, livre pouso, pista 10-885. Autorizado o táxi, chame na hotel, gostaria do SIM 2000. Autorizado o táxi, chame na táxi em hotel, gostaria do SIM 2000. Reporte no... ingressando no corredor Interlagos e cheque seu modo de charme, não recebo mesmo. Siga Mike Romeu Alfa. Agora recebe o Monte Alfa? Negativo. Tá passando a vertical de Arpep e mantendo o tempo 10 agora. Mais um minuto para a empresa, até lá. É o Mike Romeu Alfa. Sente. Bono 966, após escape, desça para 2.000 pés, o ajuste 1019. Autorizado o procedimento LS X-ray da pista 10, reposto quantificado. Autorizado descida via até 2.000 pés, vai reportar estabilizado é ILS X-Ray de São 90, 1969. Chame na interseção para ingresso na pista. Acione identificação via chegada Mari, desça para o nível de voo 050, o ajuste no 019. Papapá Mike, Romeu Alfa, ingresso no corredor interno, reporte estreada. Gente, mantenha a posição, 2522. 1885... No solo os 4-2, táxi à direita, chama o 2-1-1 no solo. 2-1-1, boa. Bom, 8-5. O Michael Romeu Alfa, voe na proa do César. 7. Bom, eu vou 1-9-7-3-1. 6, cruza 2-1-0. Voo 1738, aciona identificação e a chegada BONF, desça para o nível de voo 060, o ajuste no 019. 060, BONF, continue 19. Controle azul 2714. Prossiga azul 2714. Solicita a proa 300 para evitar formações. Para Alianza, Guarda de Cópia. Saída da El Coral. Paulo 885, Lebron. Voo 1885, segue via Alfa Juliette, o bordão 2. Alfa Juliette 2, 885. Não tem condições de prosseguir, senhora, devido à forma, devido à chuva no setor. Autoriza manter da presença. Presente, pro. E 800 pés. 193, decola os 4-4, controle 1-2-0 em cima 8. 2-0-8-3-0-3. Ilhéus, 240 autorizado, via rota, decola da 1-0, primeira curva à direita, saída da El Coral. 1-2-0-8, controle, acione 5-4-6-0 no transponder. Autorizado, chame para feedback fundamental. 12 minutos de animal, autoriza direto. Sou Mike Romeo Alfa. Papapá, Mike Romeo Alfa, mantenha-se em condições visuais. Já minha torre na sequência 118.95. 118.95, obrigado. Controle até 3193, pode voar da El Leda. 3193, mantenha o perfil da saída. 3193. Mike Romeo Alfa, para a final aí, Marco Filho. Positivo, já avisou no comandante. Ok, Ciente, então informe do solo da RMA, o vento em Salvador é 1.70 graus, 1.0 mais. Ciente, chamada controlado, o Mike 1 9. Correia 1-142, boa tarde, quanto espera pronto? O Xané 1-142, Ciente, mantém a posição. Deixa minha torre em 1-8-95. 8-9-5, boa tarde. Mantenha a posição. Mantenha a posição. Oi, Salvador, 966. 966, continua a aproximação, vai autorização de pouso para o lugar. Mais alto Caribe, 966. Oceano 252.000, autorizado a decolar, pista no zero, vento 1.60 graus, 1.29. Deixa eu decolar, Oceano 252.000. Então 3154, confirme a velocidade indicada. Sim. 1738, confirme sua velocidade indicada. Nossa velocidade 290. 1738, reduz a velocidade para 2409. 240, em redução. Voo 1966, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-60 graus, 1-09. Autorizado pouso, pista 1-0, voo 1966. Força aérea 2526, contato radar na decolagem, suba via saída Arbor para o nível de voo 360. Arbor 360, força aérea 2526. 120, decimal 8. 131154, mantenha o perfil da chegada. Vento levou. Ok, gente, Mike Romeo Alfa, frequência livre. Autorizado na EMA, após etapa e descida para 2.000 pés, o ajuste 1.099 é autorizado e LS após estabilizada. 2.019, para trás de Papa Romeu, Romeu, Romeu Golf, Precinha. Ô, correção, 2.11, só, 2.11. 2.11, vou no 9.66, para trás. Papá, Lima, Mike, Fox, prossiga. Azul 2714, obrigado. Prossiga, Papa Romeu, Romeu, Romeu Golf. Para Salvador, este, Lima Mike Fox, decolado 17 então, curva direita Xé, fazendo ação com a torre, 1.000 pés, o Lima Mike Fox, corredor Xé. Confirmo, vou no 895, o Lima Mike Fox, confirme o AB? 4, sim. Prova boa, 1.966, boa tarde, Taxi Alpha. Eu peço o Romeu Golf, ajuste 1.019. 4.000, Romeu Golf, 1.42, decola o 5.2, chama o controle 1.20, decimal 8. 08-1942, obrigado, boa tarde. 3-3-2-5, alterno 1-2-5, 1. 3-3-2-5, 2-5-1, confia. Afirmativo. Obrigado, Oceaner 4.019. Controle a Oceaner 6142. Oceaner 6142, contato radar na decolagem, via saída Puca, suba para o nível de voo 350. Puca 350, Oceaner 6142. RAM 3193, chame Centro Recife, na frequência 3325, alterno 1251. 3325251, RAM 3193. Prossiga, Papa, Papa, Alfa, Charlie, Mike. Eu Alfa Charlie Mike, confirme a altitude que está mantendo. Gente, suba e mantenha 5.500 pés, o ajuste no 019, o Alfa Charlie Mike, acione o código 0135. Tá 3154, complete o sinal do procedimento LS X-Ray, chame torre 118, decimal 95. 7-3-8, após pelo, desça para 2.000 pés, autorizado a final do procedimento LS X-Ray, reduz a velocidade para 2.009. O voo 1738 vai atingir 4.000. O voo 1738, desça, após pelo, desça para 2.000 pés, autorizado a final do procedimento LS X-Ray, reduz a velocidade para 2.009, reporte quando estabilizada. Ok, passando pelo 2.000, redução, chamarei de estabilizado. Elefa, 1208, controle 5464, transponder. 3567, saída Arbor, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo, após Elefa. 3567. E agora, Elefa? Elefa, chame para pushback, seu nome. Para. Dave, 53, copia para Maceió. Copia. Falador Maceió, 330, nível autorizado, via Anderson 17. Decolada 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju. 1208, controle, 5457, o transponder. 0, alterna 1288. 1260, 288, tem uma ótima semana. Abaixo. Apanhado, chame para acionamento no pátio militar, GM53. Na próxima para acionar. Acione e chame para o táxi, GM53. Forte no através de Veracruz. Frequência aí, 1, 2, 1, decimal 1, ok? 1, 2, 1, 1.